Demandas, quem tem Facebook, demandas do artesão. Demandas dos artesãos do estado de São Paulo. A gente manda o link também para você. E lá tem os dias sistemáticos, mas no dia 7 de outubro a gente está organizando uma reunião. Quanto mais gente for, vocês são multiplicadores dessa informação para depois.